Na Rádio Web Manaua, um mapeamento das bandas de rock no mundo e no Brasil. Uma viagem sonora pelos quatro cantos do planeta. Seja bem-vindo ao programa Geografia do Rock. Está começando o seu documentário musical. Começou 21 horas e 3 minutos. Sou Tyrone no comando dessa poderosa nave, a número 1 em audiência na web. Boa noite, região metropolitana, região de Porto Alegre, mundo, Brasil. Programa Geografia do Rock na Rádio Web Manaua, a voz da resistência, edição 140. Lembrando que amanhã tem também o programa Geografia do Rock na Rádio Web Manaua, às 21 horas, onde eu apresento as 50 mais do programa Geografia do Rock. Das 21 até a meia-noite, são 50 músicas sensacionais, contagem regressiva. E também, esse projeto na Manaua começou em 2016, quando eu escrevia no site da Rádio Manaua textos sobre bandas de rock, principalmente nacionais. Depois, em 2018, comecei a fazer o programa Rock Brasil, e que evoluiu, se desenvolveu e chegou à Geografia do Rock e se expandiu. Quem me acompanha, quem me segue no blog, sabe que não é só o programa Geografia do Rock, se ampliou. Isso eu agradeço a Beatriz Fagundes, que abriu as portas, ao apoio técnico do Gelson Sampaio, a Sheila, a todo o grupo, a rede da Rádio Web Manaua. Bora lá então. Depois dos agradecimentos, muito importante, a gente começa esse programa com uma sequência roqueira, a sequência mais roqueira da Rádio Web Manaua, com Aerosmith, Alice Cooper, Amy Sly, Guns N' Roses, Adam do Aracuá, AC/DC, Barão Vermelho, Billy Idol, Pequeno Cavadão, Jimi Hendrix, Rammstein. É muito rock, é um rock depois de outro, só aqui na Rádio Manaua. Também tem o quadro Contos do Rock. Eu vou trazer também sobre uma banda da Armênia, e eu vou trazer também uma banda Singer, que vai estar aqui em Porto Alegre dia 17 de maio. Vou trazer também um pouco dessa banda Singer. Sem muita delonga, vamos começar então. Que é rock? Toma rock então. Você está na Rádio Manaua, manaua.com.br. Rádio Manaua. Tables have turned. That kind of love was the killing kind. So listen. Programa Geografia do Rock. Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she turned on the radio, there was nothing going down at all. Then one morning on a Detroit station, couldn't believe what she heard at all. Shaking to that fine, fine

much I'm not sure I can handle it all. Living is about being born again and again. Life has its ebb and flow, frightening and demanding. It snowballs towards you, everything at once. You've got to ask yourself, are you stronger than your fear? Further off things to make you smile. Just embrace what is good and never forget that the ghosts are much scarier when you're alone. Amislari, every thing as owns, Alice Cooper, Holly, Rock and Roll e Alice Smith, Cry. A musicista russa Alessandra Kuznetsova, cujo nome artístico é Gamazda, compartilhou no domingo, 3 semanas atrás, dia 19 de dezembro, uma homenagem ao grupo Aerosmith, conhecida pelos covers que gravam no piano. Gamazda postou em seu canal do YouTube sua versão para Dream On, uma música muito conhecida do sucesso mencionado da banda estadunidense, americana, o Aerosmith. É excelente a releitura feita pela talentosa artista russa. Olha só.

programa Sugar, filha do rock. Guns N' Roses lançou um vídeo para High School, que vocês acabaram de ouvir. Música lançada há 2 meses, composta por Axl Rose e co-produzida por Rose e cara Constanzo. A faixa, que tinha o título provisório de Jacques Chan, foi gravada originalmente durante a época do álbum Chinese Democracy, lançado em 2008. Mas acabou sendo omitida do disco, e apenas 3 curtos da música foram postadas online posteriormente, enquanto uma versão completa vazou em 2019. Hard School é a faixa título de um novo EP de 4 músicas do Guns N' Roses, que será lançado 25 de fevereiro de 2022. Tá pertinho, hein? Estamos em janeiro. O álbum, que será lançado exclusivamente pela loja oficial da banda, contará com as 2 músicas inéditas do grupo. Lançou esse ano, além das versões ao vivo de Don't Cry e You Crazy. O Guns N' Roses tocou Hard School ao vivo pela primeira vez durante o show em 26 de setembro no Royal Farm Arena em Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Essa é sobre educação inferior, disse Axl Rose ao público antes da música começar. Quer rock? Toma rock. Que tal uma banda de Brasília que fala tupi-guarani? Uma banda nativa de heavy metal. Isso mesmo, estou falando de Arandu Araguá, Aruana, Espírito das Águas. Programa Geografia do Rock. CDC no programa Geografia do Rock. Vem aí agora Barão Vermelho e Kid Abelha, os dois juntos, no tributo a Cazuza. Chora! Programa Geografia do Rock. Manaua. Manaua. 21h50, você está na Rádio Web Manaua, a voz da resistência. E o conto do rock é o Charlie Brown Jr. Champion, o baixista do Charlie Brown Jr. O Charlie Brown foi tocar num festival no sul de Portugal, tocou Morrissey, tocou Alice Morrissey e era um festival que durava tipo três dias. A galera ia acampar e ficava assistindo o festival ali. Durante esses três dias, a gente estava numa situação em que a maioria das pessoas não conhecia muito o Charlie Brown, porque a gente estava iniciando um trabalho internacional. A gente tinha ido para os Estados Unidos e Portugal, acho que foi isso. E aí, meu, a gente começou o show e o Chorão tinha aquele jeito de... E aí, galera, porra, não sei o quê... E o negócio foi inflando, até que a galera comprou a história da banda e o show rolou legal. Só que o nosso show sempre foi cheio de palavras, de palavrão, né? Porra, galera, porra, não sei o que, porra, fazemos o show, foi maravilhoso, assim, um show incrível, um dos melhores shows que eu tenho lembrança. Tem show que a gente não lembra, né? São 15 anos de rolê. E esse foi, aí foi um show muito, muito marcante. O mais marcante disso tudo é que a gente foi pro hotel, dormir e tal, acordou, tava indo pro aeroporto, tava no saguão do hotel, a gente pega o jornal e vê. Charlie Brown Jr. Aí explicava. Lá o show, como é que foi... Tal, não sei o que, mas a matéria era Charlie Brown, Bocas Ordinárias. Acabou que deu origem ao nosso álbum Bocas Ordinárias. Devido a esse fato aí que aconteceu, o Chorão xinga pra caramba. E você pode colocar ali que a gente era os Bocas Ordinárias do festival. Foi muito bacana. Este foi o Contos do Rock. Semana que vem tem mais um conto no quadro Contos do Rock. Aqui tudo e não existem distâncias no meu novo mundo. Então vamos nessa. Menino da Porteira, na versão Dire Straits. Vem comigo. Toda vez que eu viajava pela estrada, juro, fim. De longe eu avistava a figura de um menino que corria, abre a porteira, depois vinha me pedindo. Toca o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixar, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando. Pra aquele sertão afora o meu berrante ia tocando. Pra aquele sertão afora o meu berrante ia tocando. Nos caminhos dessa vida muito espinho eu encontrei, mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. vendo a porteira fechada e o menino no avesteio. Apiei do meu cavalo num ranchinho beira-chão. Vi uma mulher chorando e quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão. Eu quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Eu quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. Lá pras bandas de ouro fino, levando o gado selvagem. Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. Seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem. Daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem. Do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que eu não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure e eu preciso ir atrás. Nesse pedaço de chão berrante eu não toco mais. Nesse pedaço de chão berrante eu não toco mais. Minutos, Rádio Manaua, programa Geografia do Rock. Essa é uma versão do Dire Straits, muito famosa, da Turma do Chaves. O vocalista da banda Turma do Chaves é o Seu Madruga, onde Bill Lydon, Eyes Wide Eye Faith, para essa sexta noite romântica, com um bom copo de vinho tinto. Pá! Chora. I'm all out of hope. One more bad break could bring a fall. When I'm far from home, don't call me on the phone to tell me all. Programa Geografia do Rock. Manaua, 22h05, vocês estão ouvindo uma banda da Croácia, que é o destaque que eu dei no pôster publicado no Facebook da Rádio Manaua. Se você ainda não curtiu, eu convido você aí, ouvindo a Rádio Manaua, para curtir o Facebook da Manaua, de compartilhar para os seus familiares essa banda, é The Bambi Molester. The Bambi Molester era uma banda de surf rock da cidade de Siza, na Croácia. Desde sua formação em 1995, eles participaram do renascimento do gênero do surf dos anos 60 e continuam a contribuir para sua sobrevivência e maior desenvolvimento com sua música. Eles conseguiram construir sua reputação com uma banda de surf rock contemporânea. Os Bambi Molesters se apresentaram regularmente na Croácia e em toda a Europa, abrindo frequentemente o show para a banda de rock americana R.E.M., muito conhecida aqui no Brasil. A faixa Caótica, de seu terceiro álbum, Song Bullet 13 From the High, foi destaque. Na trilha sonora da quinta temporada da série da TV Breaking Bad. Rádio Manaua, Manaua. Rádio Manaua, Manaua. Manaua, 22h15, você conheceu então a banda da Croácia, toquei três músicas, o programa Geografia do Rock tem esse objetivo, mapear os subgêneros do rock, e vocês conheceram o subgênero surf rock da Croácia. Vamos de música, vamos com Biquíni Cavadão, Vento Ventania. Rádio Manaua, Manaua. Vento Ventania, me leve para as do céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Vento da agonia, me leve pra onde nasce a chuva, pra lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus idadinos, nas revoadas, remoinhos. Vento, ventania, me leve sem da ventania. Me leve pra qualquer lugar, leve para qualquer canto do mundo, a Europa. Vendo a ventania, me leve para as bordas do céu. Mandou puxar as barbas de Deus. Vendo a ventania, me leve para os quatro cantos do mundo. Me leve para qualquer lugar. Hoje é o lugar. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas emboadas, remoinhos. Vendo a ventania, me leve sem destino. Quero mover as pás dos moinhos e abrandar o calor do sol. Quero emaranhar o cabelo da menina do céu. Vendo a ventania, me leve pra qualquer lugar. Leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Uma notícia ruim e boa. Os programas gravados do Geografia do Rock não estarão mais no SoundCloud. Depois de 2 anos, eles sairão de lá. Na metade de janeiro, quem acessar não vai mais ver os programas gravados. e a partir dessa semana esse programa vai estar em outro lugar. Bora lá, vamos de Rammstein, vamos para a Alemanha. Manaua, 22 e 26, presta atenção agora na próxima música, 13, uma banda de São Paulo. A música é assim: por quem lutar, por quem lutar. Presta atenção na letra, que vai ser bem atual. Programa Sugar Filha do Rock. Não pensou em todo o estrago, toda a dor que iria causar, sem a certeza perguntar.

Essa é a banda Singer, destaque do programa Geografia do Rock. A banda Singer vai estar em Porto Alegre dia 17 de maio. 17 de maio, anota na agenda. Lá no bairro Geraldo. Eles vão se apresentar no Oculto Bar, no bairro Geraldo. Essa banda é uma banda da Ucrânia, uma banda ucraniana de metalcore, formada em 2009. O seu estilo musical incorpora elementos death metal, rock progressivo e no metal. Ao explicar suas influências, a banda tem relacionado seu som ao de outras bandas de metal, como Opeth, que já está aqui no programa, Camifun e Testunho, além de grupos de outros gêneros, como Rhythm and Blues, Soul e Hip Hop. Um exemplo claro pela banda é a Cypress. Desde sua criação, a banda já lançou 3 álbuns e um EP. Programa Geografia do Rock. São Geraldo. Um pouco da história da banda. A banda ganhou destaque em parte para vencer por vencer em 2013 e 2016 no Best Ucrania Metal, premiação realizada pelo Cheio Seu Ucraniano e Chamurica. Em 2016, a banda também é premiada com o melhor vídeo musical com a música A Speak Astronomia. O destaque que a banda recebeu naquele ano favorece o lançamento do seu terceiro álbum, pelo selo Napalm, em julho de 2016. Em 2017, a banda realizou 2 turnês na Europa, acompanhando a banda Enemy, bem como sua primeira turnê na América do Norte, ao lado de Trade of Field. Logo após anunciar as turnês, em fevereiro de 2018, a banda confirma que é a reedição do álbum Growth Factory 2014, também pela Napalm. Down through a demon's lawn, seek as a fight of a crawl, register coming down, or is it done? They got us on in my side. You know they'll get us, they will get us out. The black clouds are on us now, rangers will catch and pass out. We're out with that doubt, so part of my name's only right. E não existe razão. O Bolsonaro abriu os olhos e correndo foi malhar de carro novo e com som estéreo. E a petista de bike pedalava com a camisa do Haddad escrito fome zero. Minion e petista um dia se encontraram sem querer na festa da faculdade, os dois foram se conhecer. A petista descolada arrumou um convite pra uma festa legal, galera LGBT. Festa estranha com gente esquisita, não achei legal. Um bando de feminista e a petista sorriu e quis saber um pouco mais sobre o boyzinho que tentava impressionar. E o bolsominion estava muito tonto, tá mó cheiro de maconha, eu vou vomitar. Minion e petista trocaram um WhatsApp, depois mandaram nudes e marcaram de encontrar. O bolsominion sugeriu um paintball, mas a petista queria ver o show do Pablo Vittar. Se encontraram então no centro da cidade, o Minion foi de Uber e a petista de vermelho. O bolsominion achou estranho e melhor não comentar, mas a petista no sovaco tinha pelo. Minion e petista eram nada parecidos, ele era fascistão e possuía um soco inglês. Ela fazia dança afro e gritava ele não, ele era burro, mal falava português. Ela gostava do Gil e do Caetano, de todos os artistas que a Lei Rouanet bancou. E o bolsominion gostava era do Frota e do Eduardo Costa, aquele cantor. Ela falava coisas sobre o projeto Ursal, sobre o aborto, sobre invasão. E o bolsominion ainda tava no esquema de bater panela em manifestação. Os

programa Geografia do Rock. Manaua. Divertimento, oh, oh. Tesouros, tesouros, tesouros. Agora é assim. recibos, impostos. Meu salário desvalorizou. Dívidas, juros, dividendos. Oh, oh. Dívidas, dívidas, juros, juros, dividendos. Oh, oh. Credores, credores, credores, agora é assim. Senhores, senhores, senhores, fiquem longe de mim. Muito eu já gastei. Vivi como rei. Diversões, luxo, divertimento. Divertimento. Horas em ponto, tem mais uma música, o Jimi Hendrix, a gente fecha com o Jimi Hendrix, Fired. Lembrando que amanhã às 9 horas na Rádio Manaus tem o programa da diretora da CEL, da Rádio Manaus, Beatriz Fagundes, imperdível, opinião, que é uma opinião forte, com credibilidade, amanhã às 9 horas com o programa A Voz da Resistência. E ao meio-dia, outro monstro do jornalismo, em bom sentido. É muito bom. Jornalismo de alta credibilidade. Oscar Henrique Cardoso, no Revista Manaus. Amanhã, tenha um sábado, seja bem informado. Esteja na Rádio Manaus amanhã, a partir das 9. O jornalismo não para na Rádio Manaus. E até sexta. Opa, até amanhã. Até sexta. Até amanhã, nas 50 mais do programa de geografia do rock. A última música é do. Fica com o Jimi Hendrix, Fire. Fui. That's what I'm talking about. I dig it. Now listen, baby. If you try to give me your money, you better save it, babe. Save it for your rainy day. I am the only one I burn desire. Let me stand next to your fire. Manaus.